Fecheiro 23, capítulo 79. A separação de Nino foi difícil. Levou meses. Não creio que alguma vez tenha sofrido tanto por causa de um homem. Tanto me mortificava afastá-lo como aceitá-lo de novo. Não admitiu ter feito propostas sentimentais e sexuais a Lila. Insultou-a, fez troça dela. Acusou-a de querer destruir a nossa relação. Mas mentia. Nos primeiros dias, mentiu sempre. Tentou até convencer-me de que aquilo que eu vira na casa de banho fora uma alucinação, devido ao cansaço e ao ciúme. Depois começou a ceder. Confessou algumas relações, mas atribuiu-lhes uma data anterior. De outras, indiscutivelmente recentes, disse que tinham sido insignificantes. Jurou que com essas mulheres existia amizade, não amor. Discutimos todo o Natal, todo o inverno. Ora o mandava calar, exausta da sua habilidade para me acusar, para se defender e exigir o perdão. Ora fraquejava perante o seu desespero, que parecia verdadeiro. Muitas vezes vinha embriagado. Ora corria com ele porque, por honestidade, por soberba, talvez até por dignidade, nunca prometeu que não voltaria a ver aquelas a quem chamava amigas. Nem me garantiu que não iria aumentar ainda mais o rol. Acerca desse assunto, entregou-se muitas vezes a longos e eruditos monólogos, com que tentou convencer-me de que não era culpa dele, mas sim da natureza, da matéria astral, dos corpos esponjosos e da sua excessiva irrigação, dos seus rins particularmente quentes, em suma, da sua virilidade transbordante. Por mais que eu conte todos os livros que li, murmurava num tom sincero, sofrido e, no entanto, vaidoso até ao ridículo. Por mais que eu conte as línguas que aprendi, a matemática, as ciências, a literatura e, acima de tudo, o amor por ti, sim, o amor e a necessidade que tenho de ti, o terror de já não poder ter-te, creia em mim. Suplico-te, creia em mim. Não há nada a fazer. Não sou capaz. Não sou capaz. Não sou capaz. O desejo ocasional, o mais estúpido, o mais obtuso, prevalece. Às vezes comovia-me. Mas era mais frequente irritar-me. Geralmente reagia com sarcasmo. E ele calava-se. Despenteava nervosamente os cabelos e depois recomeçava. Mas quando uma manhã lhe disse com frieza que toda aquela sua necessidade de mulheres talvez fosse sinal de uma heterossexualidade instável, que para resistir tinha necessidade de confirmações contínuas, ofendeu-se. Atormentou-me durante dias e dias. Queria saber se com António me sentira melhor do que com ele. Como já estava farta de todas aquelas conversas esgotantes, gritei-lhe que sim. E como naquela fase de discussões massacrantes, alguns dos seus amigos tinham tentado meter-se na minha cama e eu, por enfado, por despeito, algumas vezes consentira, citei-lhe alguns nomes de pessoas a quem ele era dedicado e, para magoá-lo, disse que haviam tido um desempenho melhor do que ele. Desapareceu. Dissera que não podia viver sem Dedé e Elsa. Dissera que amava mais Ima do que os seus outros filhos. Dissera que cuidaria das três meninas, mesmo que eu não quisesse voltar para ele. Na realidade, não só se esqueceu de nós, de um dia para o outro, como deixou de pagar a renda, devia Tasso, as contas da luz, do gás, do telefone. Procurei uma casa mais barata na mesma zona, mas em vão. Muitas vezes por apartamentos mais feios e mais pequenos, pediam rendas ainda mais altas. Depois, Lila disse-me que tinham vagado 3 quartos e cozinha, mesmo por cima da dela. Não custavam quase nada. De janelas via-se a rua larga e o pátio. Disse-mo à sua maneira, com o tom de quem quer deixar claro. Só estou a dar-te uma informação. Tu fazes como achares melhor. Andava deprimida. Assustada. Elisa havia pouco tempo gritara-me durante uma discussão. O pai está sozinho. Vai morar com ele. Estou farta de ser a única a olhar por ele. Obviamente, recusara-me. Na minha situação, não podia tomar conta do meu pai também. Já era escrava das minhas filhas. Ima adoecia constantemente. Assim que Dedê se curava de uma gripe, a gripe atacava a Elsa, que não fazia os trabalhos de casa se eu não me sentasse ao lado dela. Dedê zangava-se e dizia: então tens de me ajudar também a mim. Andava exausta, com os nervos em farrapos. Para mais, na grande desordem em que mergulhara, já não tinha aquele pouco de vida ativa que até ali me fora garantida. Recusava convites e colaborações e viagens. Não me atrevia a atender o telefone, com medo de que a editora me pedisse o livro. Estava metida num vórtice que dia a dia me puxava mais para baixo. E um hipotético regresso ao bairro seria a prova de que tocara no fundo. Ir de novo meter-me com as minhas filhas naquela mentalidade, deixar-me absorver por Lila, por Carmen, por Alfonso, por todos, exatamente como eles queriam. Não, não. Jurei a mim mesma que mais depressa iria viver para os Tribunali, para a Duchesca, para o Lanvinaio, para a Forcella, no meio dos andaimes que assinalavam os estragos do terremoto, do que voltar para o bairro. No meio desse clima, telefonou o diretor editorial. Em que ponto estás? Foi um relâmpago. Acendeu-se-me uma chama na cabeça, iluminando-a como se fosse de dia. Soube o que havia de dizer-lhe e aquilo que devia dizer. Terminei ontem mesmo. A sério? Despacha-o ainda hoje. Amanhã de manhã vou aos Correios. Obrigado. Assim que o livro chegar, leio e dou-te notícias. Não tenhas pressa. Desliguei. Fui a uma caixa grande que tinha no armário do quarto. Tirei de lá o texto datilografado que anos antes não agradara a Adele nem a Lila. Nem sequer fiz menção de o ler. Na manhã seguinte, levei as meninas à escola e fui com Ima a expedir o subscrito. Sabia que era um gesto arriscado, mas pareceu-me ser o único possível para salvar a minha reputação. Prometer entregar um livro, e aí estava ele. Era um romance não conseguido. Realmente feio? Paciência, não o publicariam. Mas eu fartara-me de trabalhar, não enganara ninguém, e em breve faria melhor. A fila nos Correios foi extenuante. Tive de protestar constantemente com aqueles que não a respeitavam. Durante a espera enervante, tornou-se-me evidente o meu desastre. Por que estou eu aqui? Por que desperdiço o tempo desta maneira? As filhas e Nápoles têm-me comido viva. Não estudo, não escrevo, perdi toda a disciplina. Conquistaram uma vida muito distante daquela que me esperaria, para afinal dar nisto. Senti-me exasperada, culpada, comigo e com a minha mãe. Ainda por cima, Ima, há algum tempo irritava-me. Sempre que a comparava com Tina, ficava convencida de que ela padecia de um atraso de desenvolvimento. A filha de Lila, que até tinha menos 3 semanas, era muito viva, aparentava ser um ano mais velha, ao passo que ela me parecia pouco reativa, tinha um ar embasbacado. De modo que estava sempre a sondá-la, atormentava-a com experiências que inventava no momento. Pensava, seria terrível se Nino não só me tivesse arruinado a vida, mas também me tivesse dado uma filha com algum problema. No entanto, abordavam-me na rua para dizerem como ela era gorda, como era loira. Mesmo ali nos Correios, as mulheres que estavam na fila a elogiavam. Era tão roliça, mas ela nem um sorriso. Um tipo qualquer deu-lhe o repousado. Ima estendeu a mão distraidamente, pegou-lhe, deixou-o cair. Sentia-me constantemente ansiosa. Todos os dias uma preocupação se vinha juntar à outra. Quando saí da estação dos Correios, agora que a encomenda já fora expedida e não havia maneira de a reter, sobressaltei-me. Lembrei-me de minha sogra. Deus do céu, o que é que eu fizera? Como é que era possível não ter tido em conta que a editora daria a cópia do texto a ler também à Adele. Ao fim e ao cabo, fora ela que quisera que o meu primeiro livro e o segundo fossem publicados. Deviam-lhe isso, quando mais não fosse por cortesia. E ela diria: a Greco está a aldrabar-vos. Isto não é um texto novo. Eu li-o há anos e é péssimo. Tive suores frios e senti-me fraca. Para tapar uma brecha, abri a outra. Já nem era capaz de ter sob controle, na medida do possível, a cadeia das minhas ações. Capítulo 80. Para complicar as coisas, nessa altura, Nino voltou a aparecer. Não chegara a entregar-me as chaves, embora eu tivesse insistido muito para me as devolver. E assim me apareceu em casa sem telefonar e sem bater. Disse-lhe que se fosse embora, que a casa era minha. Ele já nem pagava a renda. E não me dava um tostão para Ima. Jurou que, por estar tão abatido por causa da nossa separação, se esquecera. Pareceu-me sincero. Tinha um ar despistado e emagrecera muito. Prometeu com uma solenidade involuntariamente cómica que ia recomeçar a pagar a partir do mês seguinte. Falou-me da sua afeição por Ima, em voz amargurada. Depois, aparentemente de forma afável, recomeçou a indagar acerca do encontro com António. Como tinham corrido as coisas. Primeiro de modo geral e depois no aspecto sexual. De António passou para os seus amigos. Tentou levar-me a admitir que cedera. Ceder pareceu-lhe o verbo acertado. A este e àquele, não por verdadeira atração, mas só por desforra. Fiquei alarmada quando começou a acariciar-me o ombro, o joelho, a face. Depressa percebi nos olhos e nas palavras que aquilo que o fazia desesperar não era ter perdido o meu amor, mas sim eu ter estado com aqueles homens. E mais cedo ou mais tarde vir a estar com outros e preferi-los a ele. Naquela manhã aparecera só para ir para a cama comigo. Pretendia que eu depreciasse os amantes recentes, demonstrando-lhe que o meu único desejo era voltar a ser penetrada por ele. Isto é, queria reafirmar a sua supremacia e em seguida desapareceria de novo. Consegui que me devolvesse as chaves, pulo na rua. Apercebi-me então e com surpresa de que já não sentia nada por ele. Todo aquele tempo tão longo em que o amara dissolveu-se definitivamente naquela manhã. A partir do dia seguinte comecei a informar-me sobre o que tinha de tratar para conseguir um lugar ou pelo menos fazer substituições nas escolas médias. Desde logo percebi que não seria fácil e de qualquer modo tinha de aguardar um novo ano escolar. Uma vez que tinha como certo o rompimento com a editora, ao qual na minha imaginação se seguia a desastrosa derrocada da minha identidade de escritora, assustei-me. As meninas estavam habituadas a uma vida desafogada desde que nasceram. Eu própria, a partir do casamento com Pietro, não conseguia imaginar-me de novo sem livros, revistas, jornais, discos, cinema, teatro. Tinha de pensar imediatamente em trabalhos provisórios. Pus anúncios nas lojas da zona, oferecendo-me para dar explicações. Depois, numa manhã de junho, telefonou o diretor. Recebera a cópia do livro e já a lera. O quê? Já? Disse com falsa desenvoltura. Sim, e é um livro que eu nunca esperaria de ti, mas que tu, para minha surpresa, escreveste. Estás a dizer que é feio? É, da primeira à última linha, puro prazer de narrar. O coração queria saltar-me do peito. É bom ou não? É extraordinário. Capítulo 81. Ufanei-me. Em poucos segundos não só recuperei a minha autoconfiança, como me tornei a expedita. Comecei a falar da minha obra com um entusiasmo infantil. Ri-me muito. Interroguei o meu interlocutor com insistência para obter uma opinião mais desenvolvida. compreendi que ler as minhas páginas como uma espécie de autobiografia, um registro em forma de romance da experiência que eu tinha da Nápoles mais pobre e violenta. Disse que receara os efeitos negativos do regresso à minha cidade, mas agora tinha de admitir que esse regresso me fora útil. Não lhe disse que o livro fora escrito havia muitos anos em Florença. É um romance duro, sublinhou, diria mesmo masculino, mas contraditoriamente também delicado. Em suma, um grande passo em frente. Depois falou de questões de organização. Quis adiar a saída para a primavera de 1983 para se dedicar pessoalmente a uma revisão cuidadosa e preparar muito bem o lançamento. Concluiu com um pouco de sarcasmo. Falei sobre o livro com a tua ex-sogra. Disse que lera uma velha versão e não gostara. Mas, como é evidente, ou o gosto dela envelheceu, ou as vossas questões pessoais impediram-na de fazer uma avaliação imparcial. Admiti, à pressa, que tempos atrás dera a ler a Adele uma primeira versão. Ele disse, vê-se que o ar de Nápoles libertou definitivamente o teu talento. Quando desligou, senti-me muito aliviada. Mudei, tornei-me muito afetuosa para as minhas filhas. A editora pagou-me o resto do adiantamento e a minha situação económica melhorou. De repente comecei a ver a cidade e, sobretudo, o bairro como uma parte importante da minha vida, da qual não só não devia prescindir, mas que era essencial para o êxito do meu trabalho. Foi um salto brusco. Passei da falta de confiança a uma feliz autoestima. Aquilo que sentira como um precipício não só adquiriu nobreza literária, como me pareceu uma escolha decisiva no campo cultural e no político. O diretor editorial aprovara com autoridade, dizendo: para ti, voltar ao ponto de partida foi mais um passo em frente. É certo que não lhe dissera que o livro fora escrito em Florença, que o regresso a Nápoles não tivera qualquer influência sobre o texto, mas a matéria narrativa, a dimensão humana das personagens, vinham do bairro. E o ponto de viragem situava-se ali, sem dúvida. Adele não tivera a sensibilidade para o perceber, por isso perdera. Todos os Airota tinham perdido. Também Nino perdera. Pois, no fundo, considerava-me parte do seu rol de mulher, sem me distinguir das outras. E o que para mim era ainda mais significativo, perder a Lila. Ela não gostara do meu livro. Fora muito dura. Tivera um dos raros prantos da sua vida quando resolvera ferir-me com o seu juízo negativo. Mas não lhe queria mal. Pelo contrário, estava contente por ela se ter enganado. Atribuíra-lhe um peso excessivo desde a infância. E agora sentia-me como que libertada. Finalmente estava claro que aquilo que eu era, ela não era, e vice-versa. Já não precisava da autoridade dela, tinha a minha. Senti-me forte e já não vítima das minhas origens. Era capaz de dominá-las, de dar-lhes uma forma, de as vingar por mim, por Lila, por quem quer que fosse. Aquilo que antes me puxava para baixo, agora era a matéria para ir mais para o alto. Numa manhã de julho de 1982, telefonei-lhe e disse-lhe: está bem, fico com o apartamento por cima do teu. Volto para o bairro. Capítulo 82. Mudei de casa em pleno verão. Foi António que se encarregou da mudança. Mobilizou alguns homens de força que despejaram o apartamento da Via Tasso e instalaram todas as coisas no do bairro. A casa nova era escura e as novas pinturas dos quartos não a tornaram mais viva. Mas isso a mim não me aborreceu, contrariamente ao que pensava desde o momento em que voltara para Nápoles, aliás. A luz poeirenta que sempre entrara a custo pelas janelas dos prédios teve em mim o efeito de uma comovente memória infantil. Mas Dedé e Elsa fartaram-se de protestar. Tinham crescido em Florença, em Génova, no fulgor da Via Tasso, e detestaram desde logo os pavimentos com os ladrilhos desconjuntados, a casa de banho pequena e escura, o barulho da rua larga. Só se conformaram porque agora podiam desfrutar de bastantes vantagens. Verem a tia Lina todos os dias, levantarem-se mais tarde, porque a escola ficava a poucos passos, irem sozinhas, passarem muito tempo na rua e no pátio. Deu-me de repente a mania de voltar a apropriar-me do bairro. Inscrevi Elsa na escola primária onde eu andara e Dedé na minha escola média. Retomei o contacto com todos, velhos ou novos, que se lembrassem de mim. Festejei aquela minha decisão com Carmen e a família, com Alfonso, com Ada, com Pinúcia. Obviamente tinha as minhas reservas. E Pietro, descontente com aquela minha decisão, acabou por acentuá-las. E disse-me por telefone: com base nesse critério, queres que as nossas filhas cresçam num sítio de onde tu fugiste? Não as deixarei crescer aqui. No entanto, alugaste casa e inscreveste-as nas escolas, sem pensar que merecem outra coisa. Tenho um livro para acabar e só neste sítio posso fazê-lo bem. Eu podia ter ficado com elas. Também ficavas com a Ima? São as três minhas filhas e quero que a mais pequena não se separe das duas mais velhas. Acalmou-se. Estava satisfeito por eu ter deixado Nino e não demorou a perdoar-me aquela mudança. Foste motivada pelo teu trabalho, disse. Confio em ti, sabes aquilo que fazes. Desejei que fosse verdade. Via os caminhões ruidosos que transitavam pela rua larga, levantando pó. Passeava pelos jardins que estavam cheios de seringas. Entrava na igreja descurada e vazia. Entristecia-me em frente do cinema paroquial que estava fechado, em frente das secções dos partidos que pareciam covis abandonados. Ouvia os gritos dos homens, das mulheres e das crianças nos apartamentos, principalmente à noite. Assustavam-me os acertos de contas entre famílias, as hostilidades entre vizinhos, a facilidade com que se chegava a vias de facto, as guerras entre bandos de miúdos. Quando ia à farmácia, lembrava-me de Gino e arrepiava-me quando via o sítio onde ele fora morto. Passava cautelosamente à volta. Sentia pena quando falava com os pais dele, que ainda estavam ao balcão, de velha madeira escura, já mais curvados, brancos, com as suas batas brancas e sempre gentis. Em pequena suportei tudo isto, pensava. Vamos ver se agora sou capaz de o governar. O que te fez decidir? Perguntou-me Lila algum tempo depois da mudança. Talvez quisesse uma resposta afetuosa ou uma espécie de reconhecimento do mérito das suas escolhas. Palavras como fizeste bem em ficar. Andar pelo mundo fora não vale a pena. Agora já percebi isso. Mas respondi-lhe. É uma experiência. Experiência do quê? Encontrávamo-nos no seu escritório. Tina andava de roda dela. Ima circulava, metida consigo. Disse-lhe. Experiência de reorganização. Tu conseguiste ter a tua vida toda aqui. Eu não. Sinto-me em pedaços dispersos. Fez um ar de desaprovação. Deixa-te dessas experiências, Lenu. Se não ficas desiludida e vais-te embora outra vez. Também eu estou em pedaços. Da sapataria do meu pai a este escritório poucos metros são. Mas é como se um estivesse no Polo Norte e outro no Polo Sul. Disse-lhe, fingindo-me divertida. Não me desanimes. Eu, por profissão, tenho de unir um facto a outro facto com palavras. E no fim tudo deve parecer coerente, mesmo que o não seja. Mas, se a coerência não existe, para que fingir? Para pôr ordem. Lembras-te do romance que te dei a ler e de que não gostaste? Nele tentei encaixar aquilo que sei de Nápoles, dentro daquilo que depois aprendi em Pisa, em Florença, em Milão. Agora entreguei-o à editora e acharam-no bom. Vão publicá-lo. Ela fez os olhos pequenos. Disse baixinho. Já te tinha dito que não compreendo nada. Senti que a magoara. Era como se lhe tivesse atirado à cara. Se tu não és capaz de juntar a tua história dos sapatos com a história dos computadores, isso não significa que tal não se possa fazer. Significa apenas que tu não tens os instrumentos para o fazer. Apressei-me a dizer. Vais ver que ninguém compra o livro. E tu tiveste razão. Depois enumerei-lhe um pouco ao acaso todos os defeitos que eu própria atribuía ao meu texto e aquilo que queria manter ou alterar antes de o publicar. Mas ela esquivou-se. Foi como se quisesse ganhar a altura. Começou a falar dos computadores e fê-lo como que para frisar. Tu tens as tuas coisas e eu tenho as minhas. Disse às meninas. Querem ver uma máquina nova que o Enzo comprou? Levou-nos para uma salinha. Explicou a Dedé e a Elsa. Esta máquina que se chama computador pessoal custa muito dinheiro, mas dá para fazer coisas maravilhosas. Vejam como funciona. Sentou-se num banco e em primeiro lugar acomodou a tina sobre os joelhos. Depois começou a mostrar cada um dos elementos com paciência, dirigindo-se a Dedé, a Elsa e à pequenita, nunca a mim. Olhei o tempo todo para a tina. Falava com a mãe, perguntava, apontando o que é isto. E se a mãe não lhe dava atenção, puxava-lhe pela orla da blusa, agarrava-lhe o queixo, insistia, mãe, o que é isto? Lila explicava-lhe como se ela fosse adulta. E mãe, entretanto, circulava pela sala, puxando um carrinho atrás de si, de vez em quando sentava-se no chão, desorientada. Vem cá, Ima, disse-lhe algumas vezes. Ouve o que a tia Lina diz. Mas ela continuou a brincar com o carrinho. A minha filha não possuía as qualidades da filha de Lila. Havia dias que me passara o receio dela ter um atraso de desenvolvimento. Levara a um pediatra muito bom. A menina não apresentava atrasos de espécie nenhuma. Tranquilizei-me. No entanto, comparar Ima com Tina continuava a dar-me uma certa tristeza. Como Tina era esperta. Vê-la, ouvi-la falar, dava satisfação. E como me comoviam mãe e filha juntas. Enquanto Lila falou do computador, começámos nessa altura a usar esta palavra. Observei as duas com admiração. Naquele momento sentia-me feliz, satisfeita comigo. E por isso senti também, muito nitidamente, que queria bem à minha amiga por ela ser como era, pelas suas qualidades e os seus defeitos, por tudo, até por aquele serzinho que ela pusera no mundo. A menina era cheia de curiosidade, aprendia tudo num instante, tinha um vocabulário extenso e uma destreza manual surpreendente. Disse para mim, tem pouco do Enzo, é igual à Lila. Olha como ela escancara os olhos. Olha como os contrai, olha as orelhas, sem lóbulo. Ainda não ousava admitir que Tina me atraía mais do que a minha filha. Mas quando aquela demonstração de competência terminou, entusiasmei-me com o computador. Fiz muitos elogios à menina, embora sabendo que Ima podia ressentir-se. És tão esperta, és tão bonita, falas tão bem, aprendes muitas coisas. Dei os parabéns a Lila. Sobretudo para atenuar o aborrecimento que lhe causara ao informá-la da publicação do meu livro. E por fim, esbocei um quadro otimista do futuro que esperava as minhas três filhas e a dela. Estudarão, disse, viajarão pelo mundo, tornar-se-ão alguém. Mas Lila, depois de beijocar muito tempo Tina, sim, é muito esperta, respondeu com azedume. Também o Gennaro era esperto, falava bem, lia, ia muito bem na escola. E olha no que ele se tornou.